Nós tá a milhão, nós tá a milhão, nós tá a milhão, nós tá a milhão, nós tá a milhão, nós tá a milhão, nós tá a milhão. No ronco do motor, louco, aperta o cinto, cordão no piloto, nos falante o som gringo. Cinco pobre louco dentro de um diplomata. 4.1, 6 caneco na estrada, na quebrada, no rasante, só ganhando movimento. Final de semana pelas ruas, mó tormento, no boteco, nas esquinas, famílias na calçada. 10 da manhã, o sol aqui já estrala. Comunidade 10, antiga 63. Pelo retrovisor, atento ali no que vem. E o tempo vai passando e pra nós tá tudo bem. Com muita fé em Deus, meu respeito vai além. A milhão é nós sem querer atravessar. Humildade é a chave pra quem sabe chegar. Pelas ruas é nós que tá, tio. Pode acreditar, FPL, FAV, TCM pra tomar pé no freio pra parar, pro cidadão passar. Assim nós prossegue sem ter pressa pra chegar. Nós tá a milhão, nós tá a milhão, nós tá a milhão, nós tá a milhão. A milhão, mó atenção, o time é louco, doidão. Das ruas, da leste, o rap que treme o chão. Encosta aqui, tem uns loucos ali pra nós cumprimentar. Um toque das mãos, fechou, vamos chegar. Tem uns mano sangue bom que não dá pra esquecer. Do tempo da infância ligou, pode crer, o movimento tá suave. Muita gente de quebrada, bordão no volante, tá atento, fala nada. Nem sempre é as palavras que aqui vence a guerra e passar. No vermelho nunca sabe o que se espera. Quantos caírem em terra na favela a milhão. Se a humildade proceder, se achando bandidão. Simplicidade é pra quem é, arrogância que não fica. 27 na estrada. E por aqui, segue a trilha no rasante, no peão. Quantos foram daqui? Se passado 19, já tô pronto pra aplaudir. Pra essa nova geração, chega devagar. Tem erro que é fatal, nem borracha vai pagar. Nós tá a milhão, nós tá a milhão, nós tá a milhão, nós tá a milhão, nós tá a milhão, nós tá a milhão, nós tá a milhão, nós tá a milhão. Tô feliz porque estou vivo, meus manos aqui comigo. Jesus é o caminho e nele eu me abrigo. Na Marechal Tito, em frente o Marcelina. Relógio no pulso, marcando o meio-dia. Passou a viatura com nós, não pega nada. O som que vem das ruas bate forte aqui na caixa. Um salve pra quebrada, pros loucos de quebrada. Pro rap em massa, antiga 63. A milhão, pé na estrada. Antiga 63, a milhão, pé na estrada. Nós tá a milhão, nós tá a milhão, nós tá a milhão, nós tá a milhão, nós tá a milhão, nós tá a milhão, nós tá a milhão, nós tá a milhão. Pode sonhar, truta, que não é em vão. Pode sonhar, truta, que não é em vão. A gente tá aqui pelas ruas do fundão, firmão. Pelas ruas do fundão, pode sonhar, truta, que não é em vão. Pode sonhar, truta, que não é em vão. A gente tá aqui pelas ruas do fundão, firmão. Pelas ruas do fundão, pode sonhar, truta, que não é em vão. Pode sonhar, truta, que não é em vão. A gente tá aqui pelas ruas do fundão, firmão. Pelas ruas do fundão.